velhos começa a perceber que o mundo inteiro estava ao seu redor, na mira da polícia, na mira do pó. Você se via sempre acuado na ideia de quem dizia ser teu chegado. Sentiu que a sombra errada atrasava os lados, sentiu que agora o fardo tava pesado. 3 minutos de lembrança, não passa disso, pra perceber que sua vida tava um lixo. Arroxo, agonia, humilhação, mas pra tudo tem a hora, pode crer então. Em apenas 5 anos de sua vida, se transforma numa casca de ferida. Perigo pra sociedade, jogando fora ensinamentos, verdadeiras amizades. Então, agora é a hora, nunca é tarde pra cair fora. Na lombra certa, sempre viajar pra depois não ter que reclamar. Sempre de boa, você não tem nada a perder. Agora chega, ninguém confia mais. Quantas pessoas você passou pra trás, levantando falso testemunho, e aí? Em sua mente só rolava trair. Se ligou que deu mole, na fita vacilou. E sua própria armadilha, você tombou. Maconha, mel e cocaína, com certeza, véi, era sua sina. Mandando ver dentro do seu barraco, no final sua velha que pagava o pato. No final sua velha segurava as pontas, e os malucos sem dó metendo bronca. De repente até rolava arrependimento, mas a agonia batia, mandava tudo pra dentro. Tinha olhos, mas não conseguia ver, como sempre véi, botava tudo a perder. Então, agora é a hora, nunca é tarde pra cair fora. Na lombra certa, sempre viajar pra depois não ter que reclamar. Sempre de boa, você não tem nada a perder. Pode crer, maluco, o pesadelo acabou. Apesar de tudo que rolou. Nada de canudo, nada de espelho, nada de seringa, sem desespero. Agonia agora só pra viver. Filhos, quem sabe um dia possa ter. Um trampo de responsa, de repente de chavar. Sua vida pode crer, vai melhorar, acreditando que Deus é responsável pela mudança. Maluco, a gente cresce, mas é sempre criança. O mal tá sempre na captura. Se liga, nego velho, o final é sepultura. Você escolhe se é hoje ou mês que vem. Tá na pressa de ouvir o padre dizer amém. Deixa quieto, o pesadelo acabou. Deixa quieto, nova vida começou. Então, essa é a hora, nunca é tarde pra cair fora. Na lombra certa, sempre viajar pra depois não ter que reclamar.